capoeira, abadá. Fui jogando capoeira, é o dia clarear. Capoeira, abadá. Se você é capoeira, nunca pare de treinar. Capoeira, abadá. Cante um corrido, um coro bem respondido, uma energia imensa e parado não vai dar. Sexta-feira é rodar no Maitá. Capoeira, abadá. Capoeira que é bamba, joga em qualquer lugar. Capoeira, abadá. Um jogo duro, uma amada e uma ponteira, meia lua e uma rasteira, continue a jogar. Nunca deixe de treinar. Capoeira, abadá. Vou lhe dizer que me alegra numa roda de capoeira quando começa a tocar. Três birimbau, um gamete, uma viola, um atabaque e um pandeiro e dois cabras pra jogar. Capoeira, abadá. Vou jogando capoeira, é o dia clarear. Capoeira, abadá. Cante um corrido, um coro bem respondido, uma energia imensa e parado não vai dar. Capoeira, abadá. Joga em cima, joga embaixo, no cubirimbau mandar. Capoeira.